Já chegou aquela hora que a saudade aperta o peito. Quero ter você. O pensamento vai mais longe e o meu coração te chama. Vem depressa me abraçar e dizer que me ama. E quando por aqui você chegar, não precisa bater nem me chamar, porque eu deixo a porta aberta pra você entrar. Em você eu me completo, com você feliz eu sou. Tudo vira sentimento quando a gente faz amor. No amor que a gente faz, nossa roupa se espalha pelo chão. Segredos não existem mais. A febre do desejo explode a chama da ilusão. No amor que a gente faz, sentimento vira alma e coração. Já não importa o que se faz, a gente se completa na loucura da paixão. Em você eu me completo, com você feliz eu sou. Tudo vira sentimento quando a gente faz amor. No amor que a gente faz, nossa roupa se espalha pelo chão. Segredos não existem mais. A febre do desejo explode a chama da ilusão. No amor que a gente faz, sentimento vira alma e coração. Já não importa o que se faz, a gente se completa na loucura da paixão. No amor que a gente faz, nossa roupa se espalha pelo chão. Segredos não existem mais. A febre do desejo explode a chama da ilusão. No amor que a gente faz, sentimento vira alma e coração. Já não importa o que se faz, a gente se completa na loucura da paixão.